Mais um modão derramado pra vocês. Ouça o meu conselho, Campo Grande. Você, amigo, quer beber comigo por nossa amizade? Eu lhe dou prazer, mas não vamos beber por despeito e saudade. Já ouvi dizer que vive a beber e chorar despeitado. Estás perdendo o nome, essa dor lhe consome, mas sofras calado. Homem que é homem por uma mulher, não bebe, não chora. Se ela não me quer, esqueças também, ela já foi embora. Essa falsa mulher tem prazer em saber que arruinou sua vida. Seja um homem honrado, você está errado, entregar-se à bebida. Conselho, eu sou o seu espelho, também já sofri. Tive um grande amor, passei a mesma dor, mas já esqueci. Hoje tenho outra que vive ao meu lado e vive muito bem. Um amor se vai, outro logo vem, pra você também.